música estourada na voz do Tigrão. Eu vou cantar ela pra vocês, é mais ou menos assim, ó. E opa, opa, opa, dá licença, moça. Se MC Tigrão, estou sarrando em tu, garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo tipo bomba. Seu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma. Esse Tigrão, estou sarrando em tu, garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo tipo bola. Seu bumbum balança, então joga essa potra que toma, toma, toma.